prendas aos mocinhos, ouros aos ladrões. Sempre há uma carta embaixo da mesa, sempre há uma peça fora do lugar. Eu aposto, embaixo da mesa sempre há artista. Embaixo da mesa sempre há artista. Se há um bispo branco, há um bispo negro, e sob a batina carrega um punhal. Seu rei aqui não vale nada, quando vem um bispo na diagonal. Você conhece bem a regra, nesse jogo o que vale é o ouro, mas seu castelo de cartas pra cair basta um soco. Sempre há uma carta embaixo da mesa, sempre há uma peça fora do lugar. Eu aposto, embaixo da mesa sempre há de estar. Embaixo da mesa sempre há de estar. Fora do lugar, eu aposto, embaixo da mesa sempre há de estar. Embaixo da mesa sempre há de estar. Sempre há uma casa.